Você está ouvindo o Nerdcast Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Tony, Jovem Nerd. Eu acredito em Jacob. Aqui é o JP e eu tô na minha quarta temporada aqui nos Estados Unidos. Aqui é o Tucano, naquela p*** daquela ilha só tem pela saco. É a conclusão que eu cheguei. Começou. Aqui é o Schiavini e o Jacob pra mim é um gnomo. Aqui é o Azaghal e o brasileiro só faz cagar. Lost, terceira temporada. Todos viram, todos gostaram ou não. Todos criticaram. Criticaram com certeza, né? Mas no final tomou velocidade e deixou todo mundo com a cabeça explodida no teto. Certo? Então vamos falar dessa bagaça, né? Quem assistiu, por favor, fique conosco. Você não assistiu, vai tomar a zona de spoilers bem na cara, não preciso nem tocar. Quem por um assistiu, momento eu pensei não... que você ia mandar todo mundo tomar no... eu pensei, cara. Eu falei, o cara perdeu. Perdeu a linha, cara. Perdeu o controle total. Mas, de qualquer jeito, cara, quem não assistiu o Lost, realmente, não tem... É, fica pra próxima. Meio. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para as leituras de e-mail. Esse Nerdcast de Lost a gente já gravou já faz algum tempo, foi bem depois de acabar a terceira temporada, a gente estava na empolgação total, tava doido para botar no ar. Recados da paróquia? What? Quê? Tem recado para dar para os nerds? Eu tenho recado? Não, como assim? Para não perder tempo, vamos diretamente para os e-mails de voz. Olá, nerds! Aqui é a Tuane, do Paraná, de novo. E um dos meus maiores sonhos é aparecer no Simpsons. Achei ótimo o Nerdcast sobre esse clássico dos desenhos, mas vocês esqueceram de uma das coisas mais legais, que são os animais de estimação dos Simpsons. Teve várias snowballs, bolas de neves, que foram sendo, morrendo e sendo substituídas. E o ajudante de Papai Noel, o cachorro, que eu acho um dos melhores nomes para cachorro que existe. Fora galinhas, pôneis, macacos, peixes e lagartos que foram aparecendo durante a série. Tirando o fato de vocês terem esquecido dos bichinhos, o Nerdcast foi engraçadíssimo, parabéns. E a gente aqui tá sentindo falta de Nerdcast nostalgia, com português, a senhora Jovem Nerd e tal. Beijo, até mais. Aí, Jovem Nerd, Azaghal, galerinha do podcast, que é o Marcelo Rochá de Piracicaba, novamente. Queria dar o parabéns a vocês pelo topo do mundo, cara. Tá muito engraçado mesmo. E o que eu mais tô curtindo é o Clark Kent, meu. Eu acho que é porque eu sinto nojo daquele Pequenópolis imundo e tudo que ele representa. Olha, tá ficando muito hilário mesmo. O BBB Hogwarts foi fraquinho mesmo, fazer o quê? Mas agora vocês estão acertando a mão. Parabéns, viu? E outra coisa também, eu não perdoo o fato de vocês não terem comentado nada do filme do Motoqueiro Fantasma. Eu achei bem divertido. E eu queria saber a opinião de vocês. Falou então. Beijão, tchau. É, muito bem, eu tenho sim um comentário sobre o Motoqueiro Fantasma. É, a senhora de Jovem Nerd também, né? Putz, grila. Que pariu. Ai, vamos lá. Cosme, 24 anos, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Só pra constar, não é a primeira vez que a Fox do Brasil faz essa sacanagem com os dubladores, né? Porque a gente, no último Nerdcast, falamos sobre Simpsons, né? E falamos do Valdir Santana, que é dublador do Homer, que está afastado do trabalho por questões legais. Então ele comentou, não sei se vocês sabem, mas... No caso de 24 horas, na primeira temporada, o Jack Bauer foi dublado pelo Tata Guarnieri, que é a voz do Chaves dos DVDs. Acho que é o cara que faz Caçadores de Mitos também. Ele dubla 1 milhão de documentários do Discovery Channel. E quando a série foi pra DVD, não deram os direitos para ele. Eu lembro que eu ouvi uma notícia dessa. E aí, nesse caso, a ação contra a Fox deu certo. E a primeira temporada foi recolhida e não mais vendida por algum tempo. Tanto que houve um protesto de vários dubladores que não se estavam dublando o Jack na série. Até que a voz foi redublada pelo Márcio Oliveira, que por sinal faz até hoje. É, pois é, eu lembro que a voz do Jack Bauer mudou. Sabia que tinha tido boicote, não? É, não, teve. Rolou um boicote porque eles... O que eu li era que eles deveriam ganhar direito sobre as vendas dos DVDs também, porque a voz deles tá lá, né? As vozes estão lá. E eles não ganhavam nada, então tava rolando esse problema aí. Não sei em que pé está isso, mas realmente o Jack Bauer também foi trocado. E é Fox também, né? Será que o cara que pegou o Homer agora pra dublar, né? O dublador novo, é odiado agora pelos outros dubladores? Ou será que não? Ah, não acho que deve ser odiado, não. Ele tá trabalhando, né? Fazer o quê? Tem que alguém tem que fazer o trabalho. É, né? Tá certo. Não é culpa dele que o Valdir Santana... É que claro. A Fox enrolou o Valdir Santana lá, né? Rafael Saldanha, 26 anos, Rio de Janeiro. No fantástico Nerdcast sobre os Simpsons, alguém disse que o Homer esquece o Milhouse no show dos Ramones. Não! Era show do Spinal Tap, banda fictícia criada para o documentário ficção, quase 20 anos antes do Borá. This is Spinal Tap, que, aliás, é excelente. Outra coisa que faltou comentar foram os discos dos Simpsons. Aqui no Brasil, acho que só saiu The Simpsons Sing the Blues, de 1990, que trazia o clássico Do the Bartman. Ah, você adorava, né? Ah, caraca, eu ouvia isso direto quando eu tinha 12 anos, cara. Eu tinha isso gravado no meu vídeo televisão, que era junto. Aí quando pifava os dois. Lembra disso? Você lembra dessa televisão? Lembro, é uma porcaria. Aí, cara, eu ficava lá, Do the Bartman! Tudo mal, né? Caraca, cara, que maneiro. Mas na gringa existem mais três. Songs in the Key of Springfield, título parodiando o disco de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. The Yellow Album, referência ao White Album dos Beatles. E com a capa imitando a do Sgt. Pepper's, Será que Bart está morto? E Go Simpsonic with the Simpsons. No mais, só me resta dar os parabéns a vocês e aguardar ansiosamente o Nerdcast sobre o Futurama. Rafael Lam, 24 anos, Rio de Janeiro, capital. Vocês estão de parabéns, as músicas entre os blocos do Nerdcast de Simpsons estavam foda. Como o Jovem Nerd disse que não rola a gente ficar escrevendo nos e-mails, esqueceram esse episódio, esqueceram de falar outra coisa, que eram 400 episódios, tem mais algumas coisas que deveriam ser comentadas. Aquela personagem que é uma abelha mexicana foi inspirada no Chapolin Colorado, eu já ouvi essa história. Que o Matt Groening gostava de Chapolin Colorado. Meu, espetacular. E a expressão dou do Homer, né? Dou! Está no dicionário Oxford. Pequenas curiosidades. E um episódio muito clássico onde o Bart, antes de ir pra escola, tenta roubar as economias do Homer. Quando surge o Homer, começa a música do Indiana Jones, ele vem rolando pela escada. É sensacional esse episódio. E a última coisa que esqueceram de falar, o ídolo das irmãs da Marge é o MacGyver. Elas tinham uma bola de cabelos do MacGyver, lembra? Eu não lembro, não. Ela tinha uma mecha de cabelos do MacGyver. Ah, obrigado, vou botar aqui junto com a bola. Garu, 28 anos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Saudações, nerds malucos. Vocês comentaram no Nerdcast 75 sobre receber material de bandas de garagem e possivelmente usá-lo como fundo musical na leitura de e-mails. Tenho duas perguntas. Minha banda toca temas de abertura e encerramento de anime. Tokusatsu e Super Sentai, em japonês. Posso mandar? Não! Se tiver que tocar alguma música, você e eu cantando, tá? Que história é essa de botar bandinha agora? Isso. A gente deu uma oportunidade pra ele. Eu não tinha falado isso, não dá oportunidade pra mim, então. Ué, cadê a tua música? Ué, vou... Você quer que eu bote? Vou botar agora. Agora eu vou botar agora. Agora escute, a Agatha cantando em italiano. Sulla collina mi steso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia, paese mio ti lascio, io vado via, che sarà? E você pode mandar assim a sua música anime. É boring. E. Não, tô e aí, continua. Acho legal. Acho legal, gente. Continua. Vai, continua. Segundo, desde o Nerdcast sobre animes, que tenho vontade de convidá-los para uma apresentação da banda. Não, obrigado. Faremos algumas apresentações na Tijuca. Não, obrigado. Eventos relacionados a animes. Vocês topam? Topa, Jovem Nerd. Não, obrigado. Cara, eu tô ficando. Chata, que nem o Azaghal, cara. Gevan, 24 anos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Queria acrescentar mais uma citação sobre o Brasil nos Simpsons. No décimo capítulo da 18ª temporada, que foi essa última agora, quando os Simpsons vão visitar uma praia onde a Marge passava férias quando criança, eles veem ela toda destruída, poluída, cheia de sem-tetos, casas de diversão noturna. Então a Lisa comenta: nossa, esse é o lugar mais nojento que já estivemos. E o Bart retruca: e o Brasil? Aí a Lisa: depois do Brasil. Caraca! Tudo bem, essa eu concordo que pegaram pesado. Mas foram provocados, né? Aí eles vão responder. Ah, tá, porque teve aquele rolo. Ronaldo, Vic Mackey do fórum. Conhece? Eu, claro que não. 28 anos, São Paulo, capital. Desde que comprei meu iPod, comecei a baixar todos os Nerdcasts. Ouvi-os na sequência e alcancei vocês agora no cast sobre Simpsons. Fiquei com vontade de mandar e-mails em várias oportunidades, mas eram Nerdcasts antigos e eu estaria desatualizado. Rachei de rir com as histórias da gorda, o sarcasmo apurado do todo poderoso Azaghal e todos mais. Mas esse Nerdcast dos Simpsons foi de rachar. Além do já engraçadíssimo assunto, vocês estavam inspirados, ri que nem um maluco no trânsito e quase bati o carro. Mandei este e-mail para parabenizá-los, acesso o site desde o lançamento da versão resumida da Sociedade do Anel e desde então acesso diariamente. E agradecê-los pelas risadas diárias. Olha que legal. Você não dá valor a essas coisas, quem né? Quem disse que eu não dou? Ah, eu acho, pô, tem que, entendeu? Tem que o quê? Sei. Não, mas obrigado. Eu dou valor, sim. Eu agradeço. Ah, então tá. Obrigado. Evandro Moraes, 23 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve, galera do Jovem Nerd, estava muito bom o Nerdcast sobre Simpsons, vocês lembraram de muitos episódios bons, pena que ficou muita coisa de fora, mas eu lembrei de algumas coisas pra acrescentar, comentaram sobre o Ned Flanders ser tão musculoso quanto o Willy, mas na verdade ele é bem velho, tem 60 anos, uma coisa sobre as mortes é que o dublador Phil Hartman, que dublava o Troy McClure, e o advogado picareta da família Lionel Hutz, foi assassinado em 98, isso é verdade, e os personagens foram retirados, em memória nunca mais apareceram nos Simpsons, uma pena. Como assim o Troy McClure nunca mais apareceu? Nem o Lionel Hutz desde 98? E rapaz, eu não sabia. Não, cara, não é possível. Agora minha cabeça explodiu. Um personagem memorável pra mim é o Vovô Simpson, com suas ótimas frases tipo: eu sou velho, eu odeio tudo, menos novela. Ih, falando nisso, já começou. Aí, vai embora. E uma das melhores do Homer. A Lisa está chorando na garagem, ele passa, olha a cena e diz: não aguento ver minha filhinha chorar. Aí ele fecha o portão da garagem e sai subiando como se nada tivesse acontecido. Ai, tadinho. Ai, ai. Então é isso. Vamos para Lost, para a Ilha de Lost. Um especial em 2 episódios. Tô bem, vamos voltar para a Ilha dos Malditos. Você quer ouvir outros Nerdcast Lost? Nós já fizemos 3, esse é o 4. Então se você quer saber sobre o início da série, a gente fez o Nerdcast 28 A e B, procure aí. Muito bons. E o Nerdcast 42, que foi sobre os primeiros 6 episódios da terceira temporada, que a gente ficou meio, né, meio down. Foi aquele que teve uma presença da galera de Pelotas em massa, não foi? Pode escrever, né? Foi o Skycast. É, e a galera não achou que não deu muito certo e tal, etc. Foi decepcionante, assim como o início da temporada, né? Exatamente. Os caras fizeram aquele jogo de marketing, o Lost Experience, entre a segunda e terceira temporada. Ficou todo mundo 6 meses maluquinho no Lost, catando informações de tudo que é lugar na internet. A Dharma, o cacete e tal, o Hansel Foundation, caraca, a terceira temporada. Chegou e não falou nada, né? Não falou nada sobre o que a gente tava esperando, e aí... Meio morno, devagar, com as paradas. Exatamente. O jogo revelou bem mais que a série, né? Digamos. É, com certeza. Com certeza. Começou a mazela, né? Assim, rodando um motor de gasolina de 1912. Naquela Kombi. Exatamente. E a gente ficou assim: ai meu Deus, tem que ir. Agora vai, agora não vai. Agora vai, agora não vai. Eu vou te falar que eu pensei seriamente em parar de assistir Lost lá pelo episódio 12, 13. Mentira, não vai dar pra mais. Mentira. Mentira. Eu não, sou masoquista. Mentira, tá fazendo tipo, rapaz. O que, rapaz? Falei pro Jovem Nerd. Não ia parar, não ia parar. Ele falou, agora eu só assisto American Idol. O ápice da merda dessa temporada foi o episódio da Kombi, né? Cara, o episódio da Kombi. Vocês não gostaram? Eu gostei da Kombi. Não, sacanagem. Não, cala a boca, cara. O episódio da Kombi foi irado. Não! Cara, caiu um meteoro no Tite lugar. Titi Varinha, por isso que foi bom. O episódio da Kombi, você não descobriu nada de novo. Você viu as mesmas coisas que aconteciam com o Hurley, que você já sabia, ah, beleza, ele era amaldiçoado. Não, só que tinha uma porra num carro no meio da ilha. Pô, eu achei que esse foi a volta do Lost, cara. Esse que episódio? Você tá louco. É, ou foi um outro? Eu louco. Você tá louco, cara? Da Kombi? Tinha um carro na ilha, ó, meu Deus, essa Kombi azul, sabe de onde que ela é? Eu tava vendo Aliens outro dia e a Kombi azul tava lá, cara. Daí, cara? Tá, o J.J. Abrams ligou pro estúdio e falou, cadê aquela Kombi azul? Aí mandaram pra ele, pô. Essa Kombi azul é as piadinhas do Tucano, que dá aquela volta enorme. Vai lá embaixo. E aí daqui a pouco ele solta no final. Uhum. É isso, cara. O cara fez um episódio inteiro da porra da coisa pra falar, não, esse aqui é uma Kombi do pai, do Ben. Pois é, não precisava do episódio inteiro pra isso. Precisava mostrar, vai lá, tem uma ponte. A Zagal fez curso de mecânica. Me explica uma coisa. O que acontece com pneus de um carro que fica 30 anos abandonado na floresta? O carro fica alguns meses parado, pneus vazios naturalmente, sabe? Pois é. 30 anos é foda. O JP fez um curso de medicina. O que acontece com uma pessoa que tem câncer? Depende, cara. Ela pode procurar algumas alternativas. E aquela pessoa que tem baixa contagem de espermatozoides? O que acontece? Essa já fazia inventaram um pneu uma... também? Peraí. Aí tu tá me dizendo que os poderes curativos da ilha mantêm os pneus cheios, é isso? Resolvi o problema daquela merda. Mas pra mim, muito pior do que a Kombi ter andado foi o nego ter bebido aquela cerveja choca. Qual é a data de validade de uma cerveja? Tucano. Eu não sei. Curso de médico cervejeiro. Eu tinha moto, né? Eu ia de bicicleta, fui num posto de conveniência, tava vendendo Budweiser vencida. E eu comprei duas caixas. Só que aí eu bebi uma no caminho. Meu Deus do céu! Caí de bicicleta 3 vezes antes de chegar em casa. Ah, não. Você não tava de moto. Né? O que acontece com a cerveja fora da validade? Ela fica choca, cara. Fica com um gosto horrível. Você não mata você? Tá boa também. Não. Cerveja já é ruim, cara. Você é bom ficar doido. Pô de mijo, bro. Xixi cariol. Era xixi cariol que eles beberam. A verdade é que quando o Hurley chega no final de Kombi, o Azaghal levantou e bateu palma, tenho certeza. Cara, desde que ele era pequenino. Você não me conhece. Olha só. Onde, a Kombi era blindada, né, cara? Porque ela tomou tiro pra gaceta e só ricocheteava. Presta atenção, pra Kombi aparecer no final... Se era pra isso, pro Hurley atropelar uns Trade Others? Mostrava metade do episódio a Kombi. Ah, beleza aí. Então, como funcionando a ilha, consertamos rapidinho. Não precisava um episódio inteiro essa porcaria. Mas, olha. Cara, aquilo é uma merda. O pneu vazio não é o pior, cara. O combustível evapora, cacete. Ele botou a cerveja choca no tanque. Tá tudo bem. Are you? My name is Mikhail Bakunin. And I'm the last living member of the Dharma Initiative. Os mistérios que foram resolvidos na terceira temporada, né? O que a gente aprendeu aí que a gente não sabia? A gente anotou aqui. Descobrimos onde está a estação Chama e pra que ela serve. Qual é a estação Chama? É a do Papa hoje. É a fazenda. Mikhail. É a fazenda Mikhail, do cara. O melhor personagem da série, da terceira temporada. Melhor. Ele é. Eu quero um boneco do Mikhail, cara. Se eles não fizerem... Ele é imortal, assim. Imortal, verdade. Imortal. Porra, que ela morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Não morreu com a granada, cara. Eu me recordo. Na verdade, ele é o Kenny do South Park, cara. Ele tem um no episódio seguinte. Oh my God, they killed me, caiu. Mais uma vez, um filósofo homenageado, né? Me caiu, filósofo? Qual? Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, ele é teórico anarquista, né? Mas tem o sobrenome dele na série? É um dos pais do anarquismo moderno. Exatamente. Mas eles falam o sobrenome dele, né? Não falam? Fala. Ele mesmo fala. Mikhail Bakunin. Pô, cara, ele é muito então, bom. Então temos aí Mikhail Bakunin, John Locke, Rousseau, David Hill. David Hill? É o nome do Desmond. Ah. Desmond David Hill. Nem conheço o filósofo por trás disso. Você não conhece aquela, o filósofo por trás? Da, da história. Jovem Nerd. Aquela parte da estação Flama, estavam reunidos os maiores motherfuckers da ilha, né, cara? É verdade. O Locke, né? A Rousseau, o Bakunin e a Super Kate. E a Super Kate. É verdade. E a tia Anastácia tava lá no porão, né? Acabou morrendo. É verdade. Pelo menos um dos trabalhos realizados na estação Flecha era ligado à matemática, já que quem leva Ben à ilha era matemático. Qual era a estação Flecha? É, os sobreviventes da traseira foram pra lá. Eles acharam até um olho uma vez. Caraca. Acharam a Bíblia, um olho. Pô, cara, olha só. Essa estação Flecha tem uma parada sinistra. O pessoal da Caldas estava lá, tinha uma caixa. Nessa caixa tinha dois rádios, walk-talk, um olho de vidro, parece até RPG, né? Um olho de... Por acaso, o olho de vidro devia ser do... Mikhail? Bakunin. Agora, calma. Será? E uma Bíblia com... Um pedaço do Orientation Film. Exato. Dentro dela. Cisne. Quem editou esse Orientation foi o... Hã? O Mikhail? Não, cara. O cara que tava lá na estação Cisne, cacete. O Victor Kruger? Não, o outro. Correu. O Ai, caraca, tá foda, hein? Radzinski. O cara que ele falou que ele se matou com a shotgun na cabeça? Isso. Ah, tá. Como é que você sabe que ele editou? Como é que você sabe? Porque só pode ter sido ele. Foi ele ou foi o Victor Kruger? Mas ele, então, a gente nem sabe se esse cara existiu, esse imã, esse maluco aí. Bem, olha só a minha teoria, presta atenção. Ah, tá bom, vai lá. O cara que editou o filme tinha um olho de vidro. Aham. Certo? Tudo bem. Foi ele que botou aquele filme dentro da Bíblia e colocou a Bíblia dentro daquela caixa junto com dois walk-talks. E o olho de vidro? Por que ele tirou o olho? Eu não sei, cara. Eu não sei, eu só tô... Eu acho, olha só. Eu acho que o Mikhail é esse cara, Radzinski. Ah, você acha que o Mikhail é o Radzinski? Eu acho. Que não se matou, na verdade. E ele não se matou porra nenhuma. Ou então deu um tiro na cabeça. É Hallander, né? Que ele é... Não, na cabeça. Ele toma choque, ele vive aquela cerca sônica lá. Não, Mikhail imortal, imortal. Toma arpão do peito e vive. Tá, e aí, essa teoria leva aonde? Essa teoria não leva a lugar nenhum, mas é uma sensacional. Muito bom. Próximo mistério que a gente já sabe, o nome verdadeiro do Henry Gale, whatever. Descobrimos que o Hurley foi magro. Whatever. Descobrimos que os tubarões e os ursos polares, onde eles ficavam, que era a estação Hydra, que é pra onde eles já vão, Jack, certo? Então já caiu aquela teoria do começo que o moleque lá, que agora tá jogando na NBA, o Walt. Ele, que as coisas na ursos polares tinham sido fruto da imaginação dele somatizado. Ah, sim, mas é... Mas, ou não. Não, olha só. Tudo bem, mas ele tem o poder de atrair as coisas. De qualquer forma, lembra do passarinho? Passarinho, não, ele existia. Mas ele não criou, né? Não criou. Teoricamente. Parece que não. É, exatamente, né? Já teve o urso polar aí depois, né? Que foi carregando o Mr. Echo. Que o Locke foi lá. Não, ele poderia ter criado mentalmente e o bicho ficou lá. Ah, não que só aparece quando ele tá perto. A magia de terceiro nível, né? Você cria e fica. Foi desvendado o significado da tatuagem do Jack. Ah, sim. Só metade, né? Grande coisa. Cara, sinceramente, esse é outro episódio inútil. Eu também achei. Não, esse é triste, cara. Esse é triste. Eu acho o Jack um porre. Não é um porre, Jack. Peraí, o Jack, ele é o arquétipo do herói, entendeu? Agora, eu gosto da versão Beato Salu dele, cara. Qual? É a única parte boa. Porque o cara tá com cara de choro o tempo inteiro. Aí, o que o cara sabe fazer é chorar. O cara fez um estágio no Paro 5 de, sei lá, 10 anos. Mas ele é bom, cara. Manda bem. Sabe chorar bem. O cara sabe chorar como ninguém. Tanto que no último episódio ele começa chorando. Exatamente. E aí tava com aquela japonesa, Vietcong, coreana, horrorosa. Eu não entendi nada daquilo. Ok, você não é um de nós. Você é o quê? O que era? O que dizia a tatuagem? Você não é um de nós, é isso que dizia? Você é um merda. Ele não é um de nós, mas está entre nós. Ou seja, tá escrito gringo, né? Na tatuagem dele. Tá escrito você que sabe não na tatuagem. Descobrimos finalmente como o Loki ficou paralítico, que foi muito sinistro. Essa foi maneiro, esse foi um episódio maneiro. E esse pai do Loki, cara, é um cara, pô... Iluminado, parabéns, né, cara? Ele tá de parabéns, cara. Porque o cara fez coisas na vida deles que Deus duvida, né? Cara, mas a minha teoria tá certa, cara. O Loki, cara, deve ter tido alguma experiência com ele pra envelhecer ele. Não é possível que ele seja tão acabado, bro. Não, cara, olha só. Ele poderia ser irmão mais novo do pai ou irmão mais velho também. Ué, cara, pai. Tu nunca viu o pai ser pai novo? Que? O cara foi pai novo, 19 anos, 18 anos, sei lá. Ah, não, foi pai com 12, cara. Não, não é tão mais... O Loki é velho, brother, olha a cara dele. Mas o cara era mais velho, o cara devia ter o quê? 70 anos. E o Loki, 80. Não. Olha as marcas de expressão. O Loki tem 50, pô, o cara... Trabalhava no sol quando ele ficou com gente. É, isso que eu ia falar, ele trabalhava na plantação, cara. Ai, ai. Tu lembra aquele episódio que ele tava envolvido com... Esse tipo de produto... É plantado em estufa. Não, mas ele, pô, fazia um trabalho mais aberto ali naquele local, cara. Ele era um agricultor. Ele fazia um esterco, fazia um trabalho aberto. Foi sinistro quando o pai dele empurrou o cara. Aquela cena foi muito sinistra. Exatamente. Cara. Aquele cara é o cara que o Hitler fala, filha da p***, velho. E falando no pai do Loki, nós descobrimos o que, né, nós já sabíamos desde a segunda temporada, que ele é o verdadeiro Sawyer, que acabou com a vida do Sawyer, e o Tucano não se conforma pela idade. Que o cara conseguiu dar aquele golpe e fez todo mundo se matar, e foi muito maneiro também o episódio em que o Loki leva o Sawyer lá pra matar ele, cara. Antes desse episódio, teve aquele que o Ben, Henry Gale, fala, ah, tem uma caixa, metáforas idiotas, tá aí teu pai. É, sabe? Ah, sim, verdade. Aquele episódio que... Como assim, cara? Pegaram o pai do cara. Pode crer, aquele episódio foi Gato Félix total, né, cara? Eu tenho uma teoria, cara. O Jacob é o fofão. Aí você pensa e ele vira assim. Tchum, ele aparece, tá ligado? Puta que... Ai, meu Deus, cara, vamos lá. Perna longa, Patolino e fofão, né, cara? Como eles mataram o pai do Loki, eles nunca vão explicar como é que ele chegou na ilha, né? Foda-se. Já morreu mesmo, não precisamos explicar pois essa merda. Exatamente, uma parada que os caras vão ter que explicar. Não ficou explicado, né? Como é que... Esse episódio, eu acho que foi o escrito de uma forma pra dar zoada naquela teoria que eles estariam mortos. Ah, mas isso aí já caiu há muito tempo. Presta atenção, Jovem, né? Os produtores haviam dito já que eles não estão mortos, porra nenhuma, mas continuou sempre esse murmurinho. Eles fizeram esse episódio onde o Sawyer, pai do Loki, fica que nem um maluco. Tu não entendeu porra nenhuma, a gente tá morto. Ué, mas cara... a Naomi, quando chegou na ilha, falou que eles estavam mortos, cara. Não. Mas ela que não falou que eles estavam mortos. Falou sim. Falou que todo mundo tinha morrido. Todo mundo que tava a bordo daquele voo tinha morrido. E tinham achado os corpos. Pode ser? Ela falou cara, isso, cara. Ela não achou os corpos, sei lá, bonitos e, sabe, todo mundo de braço cruzado, Munhá. Achou, sei lá, a mão de não sei quem. Tu tá querendo me dizer que acharam foi o corpo do Ulisses Guimarães. Claro. No Lost and Found acharam. Descobrimos que os outros possuem o submarino. Descobrimos que os outros moram numa vila no meio da floresta. Diga-se passagem, um submarino bunda pra caceta, né, cara? Submarino parecia parada de desenho animado. Era um submarino cara. Civil, cara. Não era um submarino militar. Era com pedalinho. Ah, é um submarino que qualquer um de nós pode chegar ali na esquina e comprar. Não, cara, mas... Eu quero esse submarino não, aqui. Mas que uma empresa de grande porte pode ter. Era do Jacques Cousteau. Eles roubaram do Jacques Cousteau. É isso? Que história é essa de que os outros não podem usar cor vermelha? Esse é outro filme, cara. Já é maluco. Eu sei, mas tá aqui na pauta, porra. Não é essa porra. Só uma pegadinha pra você ler e ficar o cara de novo. Imaginei. Descobrimos de quem é o filho da Sam, que também não faz a mínima diferença, whatever. Não, é o time. Okay. Não, a única diferença que faz é que a gente sabe que ela vai morrer, é isso. É. Mas seria legal se falasse assim, ah, o pai do teu filho é, sei lá, o Michael, o Sawyer. Caraca, o Michael ia ser irado. Não, então, ainda rola essa teoria ainda, Net. Que teoria, pô? Não, é verdade. Cara... É verdade, porque olha só, ela não é Floxicheire que ela traiu o Jean, que, vamos fazer um parênteses aqui, é um porradeiro do cara. É, porra. Bate mesmo, meu irmão. Bate sem verdade, pô, cara. Deu um roundhouse kick e não me caiu, cara. Mas peraí. Ele tentou bater no no Mr. Echo na outra temporada e viu que não era tão porradeiro assim, né? Mas o Mr. Echo era o Mr. Echo. O Mr. Echo é nível 20, meu irmão. Bateu na parede. O Mr. Echo matou lá a tribo de traficante inteira na porrada, compadre. Porra. Então, porradeiro era o Mr. Echo. Com um soro de super soldado na mão, cara. Exatamente. Muito bom. Tá brincando, cara. O negócio do Jim tem outra coisa. Pelas contas que a Juliette faz, na época que o bebê devia ter sido feito, a Som tava brigada com ele. É, exatamente. Foi quando ele descobriu que ela falava inglês. Ih, rapaz. Tava de... É verdade, olha aí. Vai nascer um... japonês. O futuro jogador da NBA, cara. Vai nascer um negro de olho puxado, vai ser um tumulto, e vai ser o nome, cara. Vai ser Gengis Khan. A gente descobriu também que tinha algo impedindo transmissões externas, que era a estação Looking Glass. Não só a estação Looking Glass, como aquela porra daquela gravação da Rousseau, né? A gravação da Rousseau, sim. Com certeza. Tava 16 anos lá, ela não desconfiou de nada, né? Peraí, mas são duas diferentes, né? A estação Looking Glass é a submarina. Isso. A gravação da Rousseau tá em outro lugar. Né? É, não. E o negócio da a Looking Glass só começou a impedir as transmissões depois que o céu ficou rosa lá, que explodiu o The Hatch. Ah, é? Que quando os The Others falam a partir do início da temporada, depois de ter aquela explosão, ele fala assim, o céu ficou violeta e agora a gente tá sem comunicação. Há 3 dias. Aí, é aí que o Ben deve ter mandado a mulher pra aproveitar a chance. Opa, o céu ficou esquisito. E por que elas iam pro Canadá? Sei lá, porra. É, isso não dá pra entender. Porque lá, né, cara, olha só, no Canadá isso é um mistério, o governo paga todo mundo? Isso é um mistério foda. Porque o que a gente viu nessa temporada é que o Ben, né, veio com a Dharma, aquele negócio todo, o pai dele era lá faxineiro, a Dharma tinha aquele negócio de querer salvar o mundo, equação de Valenzetti, cacete. E tinha os hostis. Isso. Que eram liderados, ou pelo menos tinham com porta-voz, aquele Richard Alpert. Muito obrigado, né? Que eu sempre falei que existiam Others. Como assim, Others? Não tô entendendo. Os Hostiles eram os Others. É verdade. É, não, mas eram no passado. Eram no passado. No passado, tudo bem. Não, mas eram no passado. Sim. Quando eles chegam na ilha, já não tem Others. Agora não tem mais, agora eles tomaram, mas antigamente... Peraí. A Dharma era Others? Não, a Dharma não era Others, mas a galera lá do outro Highlander era. E... Eles não eram do experimento Dharma, eles estavam lá na ilha. Os caras já estavam lá, cara, os caras eram... Certo, mas esses são os The Others, seu maluco. Ah, é verdade. É verdade. Não tem outros The Others. Mas eles eram... Ah, tudo bem, whatever. Então, olha só, os The Others estava na ilha, se vestia que nem mendigo, aquela história toda, arranjou lá um gás do riso do Coringa e matou todo mundo. Exatamente, adoro Coringa. E aí, cara, o que aconteceu? Porque os caras agora têm uma estrutura inacreditável, tem dinheiro pra trazer, pra fazer acontecer. Mais ou menos, né? Você não viu. Mais ou menos. Tu não viu, cara. Como é que era a sala de operação lá? Não tem isso, não tem aquilo, tá faltando isso, sei lá mais o quê. Ah, cara, mas olha só, mas fora da ilha os caras têm uma estrutura do cacete, eles cara. Eles têm a Rivel Hanson Foundation, talvez. Wildmore. Esse é o negócio. Não é só o Wildmore, é o outro cara lá, o cara que aparece no vídeo do Lost Experience. Isso, que tomou a Hanson Foundation. O Metalwork. Isso. Mas, cara, será que esses hostiles, os hostis... É. Pode chamar de hostis também. Evil Dharma? É, do pai da Sam e do Wildmore. Não, calma aí. O que a gente viu no Lost Experience é que o Hanson, o Alva Hanson ficou preso, certo, confinado, e alguém tomou a empresa dele e estava fazendo... Né, o Dr. Evil tomou a empresa dele. Alguém não, tem nome. Qual é o nome? Middlework. Thomas Middlework. Então, esse cara... Quando eu li o Batwing, ele fala do Middlework, fala do Widmore e fala do Pake Heavy Industries, que são... O Widmore é o pai da Penny e o Pake é o pai da Sam. da Sul. E os três têm ações da Hanson Foundation e os dois apoiavam o Midgard. Ah, então, eles estão metidos nessa parada aí. Agora, a pergunta é, o que que esses três malucos têm a ver com os The Others da Ilha? Eles têm alguma coisa a ver com os The Others da Ilha? Sabe onde está a prova? Peraí. Mas eles assumiram a Dharma? Não sei, mas olha... Não, para, parada, só, olha só, olha... Porque de uma forma ou de outra, a Dharma, porque, a Dharma ainda existe. Porque eles mandam multimensos ainda. Por causa da comida, que é uma das coisas que eu não entendo, cara. Se o pessoal da Dharma foi morto, se eles, o Neguinho roubou o submarino deles, por que que eles continuam jogando comida então, lá dentro? Não é só, não é só comida que eles estão jogando lá dentro, como pessoas. A Juliet só tá lá há 3 anos, não lembra do episódio dela? Mas a Juliet foi recrutada pelo... Foram lá buscar. Foi recrutada pelo Richard, o Batmanuel lá, o Richard. Pelo Richard e pelo pelo outro lá. Batmanuel. Ethan. Pelo Ethan, é. Não foi a Dharma que não, jogou lá. Não, tô falando, não foi a Dharma. Foi o Ethan e o Richard que foram buscá-la. Foi. Que até o cara atropelou com o ônibus, isso. O marido, o ex-marido deixa dela, eu falar. Lembra? Esses caras, eles estão do lado dos The Others que mataram a Dharma, certo? Isso. Mas exato. Eles estavam no continente quando a Julie estava lá. Ou seja, existe uma grande corporação por trás dos Ross. Styles, dos The Others. Cara, exatamente. Ele, só, que não é, ele que teoricamente não é a Dharma. Exatamente. Mas a Dharma continua jogando comida na jogando ilha. Comida isso que eu não entendo. Não sei. Ela ainda é tá porque jogando, alguém tá controlando a Hanson Foundation, cara. No final do Lost Experience, o vídeo mostra o cara falando: Dharma falhou. Agora é a nossa exatamente. Vez. Não se esqueça da história. Pô, e aí o que? Sobrou muita embalagem da Dharma e eles estão usando pra jogar não, comida lá. Só que no final do Experience, o Hanson volta com mandar a... Não. A Fundação não, Lanço. Não. Volta. Não, depois volta. Do final. Depois do final, no vídeo não aparece, mas tem um comunicado no site da Hanson Foundation, uma carta do Alva Hans, dizendo que, que ele conseguiu e que vai tornar tudo então. Bom e feliz. Ah, beleza. Agora vamos voltar no... Só que aí vem uma mensagem do Meteorwork prometendo vingança. Isso. Tipo, eu voltarei. Vamos voltar então na pergunta que originou essa polêmica agora. Por que que o nego falou que aquelas mulheres foram pro Canadá, cara? Porque eles tinham... Se a ilha, teoricamente, nos trópicos... Quem foi pro Canadá? Entra ali o Oceano quem Índico pro... e quem o... Quem foi pro Canadá, porra? Por que o Canadá? Quem? As mulheres, o Ben... As mulheres. Que mulheres, caralho? As mulheres da estação... Na estação aquática. A Greta e a Bonnie, as mulheres que estavam na estação... É. O que caiu chega o Ben falou que elas foram pro Canadá. Falou pro resto dos deados. Elas foram pro Canadá. Agora, por que o Canadá... Não, o caiu vê as outras. Fala. Geograficamente estaria muito longe de onde eles estão. Porque deve ter alguma história a ver com isso, é. Foi pro Canadá. E outras coisas, o que, que essas mulheres comiam lá naquela estação, cara? Elas pescavam, vamos. Saíam nadando e mostra. Pescavam. Mostra todo dia. I did not ask for the life that I was given. But it was given nonetheless. And with it, I did my best. You speak to me as if I were your brother. Mistério sem solução. Isso. É o que mais tem. O que aconteceu com aquele restinho de cabelo do Loki, né, cara? Porque geralmente as pessoas ficam careca, mas aquele restinho de cabelo fica, né, cara? O dele de repente sumiu. Isso é uma coisa que explicado mesmo, cara. O que aconteceu com o cabelo da Claire, cara, que voltou de franja, meu irmão? É verdade, né, cara? É. Tem cabeleireiro na ilha, cara. É, muito bom. Então, vamos lá. Quem são os esqueletos da caverna da primeira temporada? Eles estavam muito afastados da vila para serem Dharma e as roupas não batem. Também isso, Adão e Eva, né, que eles chamaram. E a Rose? A Rose não estava por lá, senão ela batia a roupa. Porque na primeira temporada foi o que ela fez. Bater roupa. Ué, tem que fazer alguma coisa. E na terceira ela tava fazendo o quê? Na terceira deram um sumiço nela. O que aconteceu com a Rose e o Bernardo na terceira temporada, né, cara? Não, o que aconteceu? Teve um apartheid na terceira temporada. É, exatamente. Racista branco. Começou na segunda, né? Entrou pela terceira fazendo isso. Exato. Não sou mais. Mataram todo. Mataram a tia Anastácia, mataram o Echo sumiram com a Rose. Exatamente. Sumiram com o Michael e o filho. O Echo acabou. Mataram o Echo porque ele tava fazendo bunda ao Lelê, né? Não. Não, isso... Como assim? Não é por isso que eles matam os caras. Coisa é. Mas que coincidência. Tá... A maluquinha lá, a Ana Lucia, Michele Rodrigues, tava fazendo bunda lelê, mataram ela. Não é assim, cara, que você... O Eco fez bunda lelê, mataram. Não é isso. Eu li que o Eco resolveu quebrar o contrato porque ele tinha um outro projeto que ele tava mais interessado e então, tal, o ator, né? Ele ia gravar um DVD. Ele ia gravar um DVD ao vivo, é isso? Com a... Ana Carolina. Ana Carolina. Na boa, sabe o que aconteceu? Pelo que os outros atores falam, principalmente o que faz o Lotte, esqueci o nome dele, o ator que faz o Eco era um porre, não gostava de trabalhar com ninguém, reescrevia cena. Que isso? O cara era cheio de estrelinha, sério. Aí os não, e ele encheu o saco do negócio e resolveu ir partir pra uma outra coisa. É mesmo? É, depois que mataram, né, ele fala isso. I'm going away from this island. Vamos lá, nada a ver com o saco dele. Vamos lá. É, Libby, por que ela tava no sanatário? Cara, Libby é cheio de mistério. Ela estava no sanatário, eu sei essa aí. Por quê? Porque ela é louca. Eu acho que essa bate. A Libby, a gente, na verdade, nem foi mencionada na terceira temporada, né? Mas tá cheio de mistério até hoje, né? Ninguém sabe por que ela tava no sanatório e por que ela apareceu dando um barco pro Desmond no final, etc, né? Eu acho que quem já morreu, eles não vão explicar porra nenhuma. Não vai, porra nenhuma. Já morreram, deixa pra lá, né? Você vacilo. E aquele Dave era a imaginação do Hurley? O Dave. Ou ele tava na vida mesmo? Um cavalo e o pai do Jack. Ah, cara, é a mesma... Não, é a mesma... O pai do Jack é um mistério maior que a gente tem que falar depois, né, cara? É verdade. O pai do Jack é a parte. É verdade. Mas olha só, a ilha produz coisas que a gente tá achando que é a fumaça. Não é o que a gente achou? Cara, eu tenho aquela teoria que existem duas fumaças. Ah, começou. Né? Tem várias vezes. Tem a fumaça preta que vai matando todo mundo e tem uma outra fumaça que transforma os desejos das pessoas em materializos bom, das pessoas. Fumaça de mim, velho. Mas aí ela nunca apareceu como fumaça, então. Ela aparece logo no comecinho, o Loki a vê essa fumaça. Mas você não vê, tanto você só ouve. Tanto é que quando ele vê a fumaça monstro depois, ele acha que é a mesma. E não é, e a fumaça ataca ele. Ataca. Por que que a fumaça se cagou de medo do Eco da primeira vez e na segunda encheu ele de porrada? Porque exatamente o negócio das duas fumaças que ele tá falando, porra. Não, mas era preta também, a outra fumaça. Ah, cara, não, preta, mas preta. Não, as duas podem ser pretas, as duas são fumaças. Porque o Loki não distingue uma da outra, só distingue depois. Porque se fosse branca, eles gritavam, abemos papa! Presta atenção, olha só, a fumaça, a gente tá achando isso porque o irmão do Mr. Eco apareceu lá e ele, Dararel, falou, não me arrependo de nada, o cacete, vai pro inferno, eu fiz o que eu pude. Aí ele fala assim, você fala comigo como se eu fosse seu irmão. E aí depois aparece a fumaça e estraçalha ele, arrependo, né? Arrependo, então por isso que a gente tá... Então, esse pode até ter sido uma cena em que apareceram as duas fumaças ao mesmo tempo. É, mas... Uma fumaça como o irmão do Eco e a outra fumaça que matou ele. Não, mas olha só, por que que a fumaça do... a imagem do irmão dele ficou meio puta quando ele renegou o perdão lá. Aí depois chegou a fumaça... Sabe, estourando a cara dele. Então, você começa a achar que, né, a mesma coisa, né? Ou seja, ali... Talvez seja a mesma fumaça com variação de humores. Ah, sério, cara? A fumaça tem TPM. Hoje eu tô afim de sacanear. Tem fases da nossa vida que a gente fica mais nervoso. É verdade. Tipo assim, vai se fuder. Pá, pá, estoura a cara dele toda. E aí o Mr. Eco falou que eles eram os próximos, né? Não vamos esquecer disso. Falou pro Mr. Locke. Vocês são... Mas nada aconteceu. Vocês são os próximos só na próxima temporada. Já metade da acampamento, vocês são os próximos. Não, falou... Alguma hora eles vão ver morrer. Falou pra eles, ué, pra ali, pro Loki. Não, mas a fumaça tava atrás do Eco. Sim, a fumaça... Isso é. Tava atrás dele, ficou o episódio inteiro atrás dele, exatamente. Tem aquele barulho infernal, do meio do nada. Eu escutei esse barulho da fumaça, no supermercado. Que maluco. Que isso? Esse barulho que eles usam é um barulho de caixa registradora, maluco. Estragou a parada pra mim. Não, caixa registradora é o contador do esportivo. O contador é quando a mulherzinha passa o produto no código de barra. Mas tem um negócio de impressão de papel que é o barulho da fumaça. É muito escroto. mas eles foram pro supermercado com o gravador e fizeram a festa. Pois é, exatamente. O que mais que a gente não sabe? Como é que a Dharma achou a ilha? E, na verdade, o negócio que tem a ver com os hostiles, os hostis, que são os outros, que, teoricamente, já estavam lá antes da Dharma. Porque a Dharma... Não, mas olha só. É, o navio Black Rock. É, isso que eu ia falar, é isso aí. Tava no meio da ilha. É. Era do Magnus Hansen. Isso, okay, isso, ok. Que é avô do Alba. E aí você imagina que tá na família o conhecimento desde muito tempo. Porque se o cara foi de navio até lá, né? É, exatamente. Agora, aquele navio tá lá no meio da ilha por quê? Aí não tem como saber. Cara, e se o navio se perdeu? Peraí. Como assim o navio se perdeu, cara? Quando o navio se perde, ele não vai parar o na avião floresta. Se perdeu? Eu acho que foi. O avião se perdeu? Mas o avião caiu, cara. Como é que o navio foi parar no meio da floresta? De tsunami, cara. Ah, aí você tá me pedindo muito. Só se foi, então. É, no Piratas do Caribe tem um navio que tá no meio do deserto. Ah, agora, né? Tá explicado. Viu, porra? Tá jocoso. Não, Tucano, por que que tu acha que foi um tsunami? Por quê? Sei lá, aquela região ali, não é Oceano Pacífico, Índico, Pacífico Sul. Não, cara, eles estão no Canadá, não tem tsunami, cara. Que Canadá, seu maluco? Teve lá o expurgo. Na ilha, né? Ah, onde mataram... os X mataram todos os Dharmas. Certo? O Inman, ou Victor Kruger, que é muito melhor, estava na ilha após o expurgo. Isso. O décimo chegou e estava só, sei lá, 2 anos na ilha, né? Isso. E o Victor Kruger falou que ele foi trabalhar pra Dharma. Então que porra é essa, cara? Eu não sei. Porque o Mikael... Peraí. O Victor Kruger tinha conhecido o Said antes, não foi? Durante a guerra do... Então tem uma questão de tempo aí que a gente pode fazer. A guerra do Golfo foi em 91. Isso. Uhum. Ele disse que foi trabalhar no Dharma. Foi. É. Uhum. Há quanto tempo que o Ben tinha matado, que aconteceu o expurgo? Quanto tempo antes? Ah, não sei. Era isso ao certo. Tinha algum tempo, cara. Não diz. Não, tinha tempo, tinha tempo. Só que tem uma coisa, o Ben não tinha a Alex ainda, né? Se ele criou a menina. É, foi. Eu tinha lido uma linha do tempo que botava o expurgo lá pro 86, se não me engano. Ah, é o incidente. Caralho! Não lembra? Então como é que o Victor Kruger, que tava na guerra em 91, foi para lá trabalhando pela Dharma? Não tava lá. Um incidente, maluco. Um incidente, cumpade. Mas o incidente não é o expurgo. Porque senão depois não teria vídeo, cacete. Mas o vídeo foi feito depois. Ó, teve incidente, morreu todo mundo. Eles estão me mandando de repente pra fazer um sacanagem pra fazer um Não, cara, o vídeo foi feito pros caras que estavam lá na estação. Que isso, cara? O Marvin Kendall aparece no vídeo de orientação quando o Ben chega na ilha, certo? Ah, então ele era Dharma. Bem-vindo da ilha de Lost. É, então ele era Cordão Havaiano. Então ele era Dharma, né? Antes deles. E depois foi feito um vídeo com ele falando do incidente. Mas o incidente aconteceu antes do expurgo. E tem uma coisa. No vídeo do computador da Estação Chama, o Marvin Kendall ainda fala: se houve uma invasão de hostis, aperte 77. E... Ah. Agora, olha só, presta atenção. E ele tinha os dois braços no vídeo da Chama. Pois é, exatamente. O negócio dos braços que é um mistério ainda. E esses viados falaram que eu dava a dica do braço e não deram. Não deram. O Victor Kruger, ele contou a historinha que ele tava na guerra e que não sei o que lá, e que tinha se cansado da guerra, que resolveu fazer alguma coisa pela humanidade e respondeu o anúncio da Dharma, lembra? É. Eu acho que o Iman foi atraído pela ilha. O Mikael... Caraca! O rapaz tá inspirado hoje, cara. Ai, cara, eu fiquei até tonto de rir. Ai, meu Deus. Trabalhou. Mikhail Bakunin, ele conta a mesma historinha furada. Ele fala: ah, eu lutava guerra, caralho, e agora eu vim pra cá tentar fazer algum bem pra humanidade. A mesma historinha que o Kruger fala. Será, olha isso, Jovem Nerd, que o Radinsky não é mesmo o Bakunin? Tanto que quando o Desmond chegou na ilha, eles falaram: agora beleza, cada um pode ficar de um lado. E o Victor Eu acho que é da Dharma. Eu acho que tem muito sentido. Peraí. Eu acho que tem muito sentido. Então o Mikhail, tapa-olho, é o Radinsky. É o cara que teoricamente se matou, mas era mal caô, então. É, ele não morre, cara. Ele já chegou então, quando o Desmond chegou, o Mikhail falou: então fica aí você, eu vou pra lá. É isso? É, isso, fica aí com o Desmond e eu vou pra outra estação. Aí vem, um outro mistério. O que aconteceu com aquela porra daquela doença, cara? Que o cara não podia sair da escotilha. Porque não se fala mais nessa doença. Era... Ninguém pega mais porra, nem a gripe lá. É, não, a doença tá... É porque, olha, eu acho que isso é a prevenção da Dharma pros hostis. Não, porque no... Peraí, olha só, no Lost Experience eles falam alguma coisa de vírus e vacina e etc. Terminar 30% da população. Exatamente. Então a doença ainda não... A Rousseau fala que a tripulação lá do Jacustô pegou a doença. Exato. Ô, Azaghal, só pra tu ficar triste, ela vem. Em uma breve entrevista foi descrito o personagem Patch pelo coordenador de roteiros Greg Nation no fórum Fuselage. Nations também confirmou que Mikhail não é Radinsky. Ah, cara, Radinsky está de fato morto. Não, olha só, esses caras são os escrotos e ficam soltando foiler pra tudo que é lado e falam, o cara não morreu, depois o cara aparece. Foi. Então eu não confio no que... Então eles estão mortos, então pra mim eles estão mortos. Então. Esquece tudo. É foiler, cara, tudo. Solta uma porrada de coisa que não é verdade, só pra gente ficar perdido. Você já sabe qual é. Não, e eles soltaram um monte de coisa que iria acontecer nessa temporada e não aconteceu. Tipo, eles iam mostrar mais a fundo o porquê que a aeromoça tá lá com os caras e não falaram porra nenhuma. É, mas tô passou aqui pra ver. Acabou, só falaram que as crianças iam mostrar o que estava acontecendo com as crianças, não mostraram porra nenhuma. Aquela cena que o Jack tá preso e que a aeromoça, diga-se passagem, era a namorada do autor do Beto Tweed, sabia? Nossa. Caramba. Uhum. Que o Jack Gary fala, Trupp. A mulher era o Gary Trooper, exatamente. Eu tive um insight aqui, cara, agora, o olho de vidro não pode ser também do Bakunin. Por que não? Porque ele é tapado, cara, o olho dele. É costurado. Não, mas pode ter tapado depois, cara. Quer dizer nada. Então eu tive como outro insight, então. Talvez ele tenha botado o olho de vidro na caixinha porque ele não precisava mais olhar lá. Porque ele passou uma faca quente na pálpebra, derreteu e não precisava mais usar. Tu, cara, você tá tendo muito insight, cara. Que produto que tu tá usando aí, cara? Falar em Loki, como é que ele voltou a andar na porra da ilha e por que que ele fica paralítico de vez em quando? É que nem o Homem-Aranha, né? Quando fica meio chateado, perde poderes. É, boa ideia. Há quem não, diga que, ele, que a paralisia dele seja psicológica, né? Não, mas... Ah, não, cara! Só oito andares de terra, cara, porra. Eu achava que isso era possível antes de ver o episódio que ele cai de oito andares, né? Exatamente. Não, mas pode ter sido... Ele pode ter se recuperado do problema na coluna e ter sido um trauma, tá ligado? Ah, ele liga... Não. Na cabeça dele ele fala, eu caí oito andares, eu nunca mais posso. Não, andar. Mas o Loki, lembra? O Loki perfurou a perna lá na porta e aí se curou mais rápido. Ele tomou um tirambaço e não morreu, né, cara? Também, né? Eu também. Mas ele tava conversando com a Rose e eles estavam falando de doença, pá, não sei o que, mas sabe, né, que aqui na ilha a gente se cura mais rápido. Então. Mas ele falou a gente. Era com o Jack ou com a Rose? Ah, a Rose falando com o Loki. É, o que o Loki fala pro Ben é interessante, meio que parece assim, quem tá ligado à ilha de forma natural se cura rápido. Agora o Ben, que fez operação e ficou lá com energia elétrica, água encanada, essas coisas, ia ficar se ferrando. Eu acho que tem a ver isso. Tipo, o Ben tinha câncer, mas né? Olha só. A ilha não curou o câncer dele. Não, mas olha só. A Rose também. Não era nem pra ele ter desenvolvido câncer na ilha, teoricamente. Pois é verdade. Também. É. Tanto que a Julia fica bolada quando ela descobre que ele tá com câncer. Exatamente. Porque ele falou, eu vou curar o câncer da sua irmã, fica tranquila. Toma aí. Aí ela vem, ó, você tá com câncer, pô. Exatamente. Não, a Rose tinha câncer, lembra? Contado no episódio, ela foi procurar um curandeiro lá e ele falou que tinha pontos na terra que tinha energia. Curandeiro não, dobra sua língua, presidente da Rússia. Não, seu maluco. Não, o presidente da Rússia. Não, o curandeiro não. É o que fala com a clérigo Eco. Exato. Ah, é. Tu maluco é o presidente da Rússia, né? O presidente da Rússia é o médium. É, no vídeo de 4 horas. Olha só, eu tenho uma outra dúvida aqui. Na primeira e segunda temporada, os The Others andavam super silenciosos na floresta, ninguém escutava e tinha lá o... Barulho. Agora é um escarcéu do cacete, eles saem batendo aquele ursinho de pelúcia pra tudo que é lado. Que porra é essa, cara? O que aconteceu? Não, acabou os outros. Ninguém disse que aqueles The Others com os ursinhos de pelúcia eram eles. Ah, não. Apareceu as duas crianças, a garotinha que tinha ursinho de pelúcia lá em frente ao Jack. Apareceu, Jack... né? Apareceu? Apareceu a garotinha com ursinho de pelúcia, apareceu. Ah, então eram eles. mesmo. Não, e antes eles andavam maltrapilho e tal, agora tanto faz, né? Não, mas isso era na época que eles estavam zoando a galera do avião, entendeu? Agora, o que tá acontecendo é o seguinte, eu tenho a teoria das duas fumaças e o Jovem Nerd tem a teoria do The Other Others. Então a gente fica buscando coisas pra justificar essas teorias o tempo inteiro. Exatamente, Mas assim, eu queria saber, cara, o que aconteceu? Porque no começo o sobrevivente não sabia que tinha mais gente na ilha, né, cara? Agora já sabe, então não tem mais sentido o segredo todo. Quanto trabalho pra fazer uma porra do mind game, né, cara? Aí, galera, vamos todo mundo andar pra aquela direção e acampar por 3 dias. Ok, agora vamos pra aquele totem e ficar lá mais 7 dias. E todo mundo vai, né? Mind game é o que o Ben faz o tempo inteiro. Então, mas né, assim, o Ben faz, mas a galera toda obedece uma boa, né? Tipo, oh, porra. E a maior vítima é o Loki, né? O Loki é o miserável. Mente fraco, é um fraco mental. Como diria Emiliano Chakonoff. Mas é que ele tá aqui buscando respostas, cara. Ele tem que ir. Ele não conhece, ele vai indo. Ah, não. Ele é muito manipulável. Se ele quer vender de enciclopédia, ele cai. Ele compra, cara. Ele compra enciclopédia. Uma boa lábia ali. O Loki é aquele que recebe aqueles powerpoints na internet, sabe? Aquelas teorias do conspirador. E acha legal. Caralho, Benedio, o teu sogro é o Loki. Exatamente. Caraca, o Loki é aquele cara que abre aquelas fotos no scrap do Orkut. Olha que foto que botaram no Orkut. Ele abre aquilo, cara. Ele clica em todos os links. É cheio de vírus o contador do Loki, cara. The toilet still works. Os hieroglifos. Os hieroglifos. O que era aquilo, cara? É, não. É mais uma coisa que eles nunca vão explicar. Ah, isso não, é escroto. Mas aquilo tem tradução, viu? Hein? Aquilo tem tradução. Não, isso é tradução de meia tigela de internet, cara. Não acredito, não. Todos vão morrer, alguma coisa assim. Não, é tipo, matar o cisne. Mataram o cisne? Mataram o cisne. O patinho feio? Não, patinho feio não, cara! Os marrecos, irmãos do cisne, cara. Incolui com o galo, filho da puta. Aquela estátua. A estátua. De 4 dedos, pé gigante. Yeah. Estátua não, menumento. Menumento. Como é que é? Cara, não é estalta? Tem que ser uma piada muito nunca boa. Nunca viram o Chaves que chega, estalta não, menumento. Puta, não lembrei, desculpe. Porra, era aquela, cara? É o Homer. Pois é. Que Homer? Não sabemos ainda de nada, vamos esperar, né? E não se tocou naquilo, né? Não se tocou. Uma temporada inteira e como se não tivesse acontecido. Ah, mas cara... O Said nem encontrou com o Loki, não sei, fala, cara, vi uma estátua gigante, só tinha 4 dedos. Não. Uma parada que é foda. Eles não se falou, mas ninguém entendeu, cara. Mas presta... Tudo que acontece, um não conta pro outro. Acho que se eles se juntassem e falassem, o que tu viu desde que chegou aqui? Pegasse todo mundo, eles já tinham solucionado o mistério todo, cara. É verdade. Essa galera tá precisa... falha de comunicação. E o que eles conversam à noite em volta das fogueiras, então, né, cara? Deve falar, né? Tá calor, né? Calor. Quem descobriu o segredo da ilha e não revelou e morreu foi o nosso amigo Pedro Paulo Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro passou pela ilha, né? Esse é um grande mistério da ilha. Como é que foram chamar o Rodrigo Santoro pra ser parte da ilha? Não, odiaram as pessoas. As pessoas não gostaram dele, porque ele... Ah, na boa, mas não, mas não por culpa dele, não. Não por culpa dele. Não. Por culpa do roteiro envolvendo o personagem dele. Eu acho isso caô, cara. Isso é aquilo que eu falo desde o começo, cara. Então, ele mal apareceu pra você. Estão alongando a coisa mais do que era pra ter alongado. Então, já tá. Então eles foram procurando coisa pra encher tempo, foram arrumando gente pra poder matar e não sei o quê. Exato. Botaram lá o Rodrigo Santoro. Quando viram que a coisa tava muito enrolada, resolveram matar logo o cara. Sim. Antes que eles metessem os pés pela mão. Exato. Completamente, né? Porque eles estavam naquele esquema de, pô, temos que enrolar porque não sabemos quando é que vai terminar. Agora que vai terminar a série, já tem data pra terminar, os caras vão finalmente... Pode ser mais objetivo. Exatamente, ser mais objetivo. Então, Rodrigo Santoro, que começou só trabalhando na construção civil dos barracos lá. Ganhou uma promoção, né, pra mestre de obras e depois foi demitido, cara. É isso que aconteceu. Mas olha só, o episódio do Santoro, né, que fala da história deles e eles finalmente morrem enterrados vivos, foi um bom episódio, mas não pra esse momento da série. Se fosse na primeira temporada, seria mais interessante ver. Mas agora... Claro, seria um dos... Você tá onde a porra da série passa a terceira temporada inteira a zero. Exato. Quando ela começa a pegar a porra do embalo, tu fala, agora vai, pariu. É. Aí conta aquela uma história que não tem nada a ver. É o típico do episódio que não soma em nada, né? Exato. Assim, pra frente é tempo, né, cara? A única coisa que eu pensei ainda que poderia ter alguma coisa a ver, quando ele tá enterrando os diamantes, o Loki chega e aparece e fala assim, ó, todo mundo aqui nessa ilha tem seus segredos, mas vou tirar um conselho, não enterra nada, que tudo que enterra, o mar traz de volta. Tudo que fica enterrado, um dia aparece. Nada fica enterrado nessa ilha, né? Uma parada assim. É. E eles morrem enterrados. Aham. Uhum. Né? Enterrados vivos. Eu pensei que ainda poderia ter alguma coisa, mas... Não, mas não dá. Não dá. É, eu entendi, dá, né? Mas não dá. E esse episódio, se a gente parar pra pensar, realmente foi o pior, cara. Não que foi o pior. Com as historinhas. Ah, o Dr. Arts disse que essa aranha, se você não sei o que lá, e fica paralisado. E não ganhou sei da Kombi? É, começou. É. Aqui ganhou, cara. Não. Se você começa a chegar. Eu também acho. Pior, encaixar os caras de tudo que é lugar, aí eles viram o Ben e a Juliet antes dos outros, lá na estação question mark, na interrogação. Depois, cara, vai se fuder. Isso é muito escroto, cara. Aí bota o cara cagando em todas essas situações, sabe? O Forrest Gump da ilha. Aconteceu alguma coisa, tava o cara cagando perto. Mas não. O pior, eu fico imaginando o tempo que deu pra eles remontarem toda aquela cena da queda do avião. Exato. Chamar um monte de ator que já tinha sido demitido. Exato. Ó, vamos gravar só 10 minutos, tá? Exatamente. Porra. É só pra gente tirar o Rodrigo Santoro da perna. É. Pois é, não, é mesmo, mas não foi culpa dele, ele é bacana. Ele é bacana? Sorte pra ele, é bom ator. Ele é bacana? Cara, é bacana, bom ator. Teve uma presença. Teu parceiro, cara. Eu torço pra ele, cara, eu torço pro cara se der bem, mas... Eu torço pro Flamengo. Mas realmente, a maneira que eles colocaram os personagens dele, da Nick, na série não foi legal do nada, né, cara? Eu tava aqui, mas ninguém me viu, sabe? Tava lá no... A verdade é que aquela Nick entrou na série pra aparecer pelada. Exatamente, com mais nudez. Acho que eles não tiveram coragem, né, de tascar a mulher pelada lá dentro. Acho que era. Teve aquela, cara, cena de striptease lá do seriadinho, o exposé, né? Mas um striptease muito furreca, cara. Vocês querem gravar um striptease maneiro? Vai lá pra Copacabana, pô. Antes ou depois do Otto? Mas essas cenas do Rodrigo Santoro e da menina, eu acho que poderia muito bem ter colocado a Rose e o Bernard. Matado junto, enterrado junto, né, cara? Não, as outras, tipo, pô, vai aparecer pra falar duas frases. Ah, o que aconteceu? Onde eles estão? Porra, bota o Bernard pra aparecer. É verdade, cara. O cara passou 3 episódios só falando, What has happened? E outra coisa. O quê? Os produtores falaram, olha, Rodrigo Santoro, o brasileiro. É. Vocês viram no final da segunda temporada os brasileiros. Isso não é à toa, bararau. No caralho, né, também, na cara de todo mundo. Os produtores também prometeram que não iam revelar de quem era o filho da Sul. No final arregaram. É, pois é, então, quer dizer... Na verdade, ainda não revelaram, porque pode ser do Michael. Pode nascer. Eles só revelaram que não é do Carequinha. É do Carequinha. Se nascer careca, então é do Loki. Não é mais do Carequinha. O Ben curou ou não curou a irmã da Julie? Ela ganhou o cabelo. É, isso foi uma parada que deixou a galera meio bolada, né? Tava lá. Eu assim, acho que ele curou, sabe qual é? Mind Games? Mind Games? Botou uma peruca nela? Ah. Então é aqui de presente. Olha só, o câncer dela regrediu num estágio e depois voltou, depois que o filho já tinha nascido, isso, né? Então, ele mandou, olha, filma essa mulher aí brincando com essa criança, e se algum dia essa puta resolver embora, eu falo, olha, tua irmã tá curada. Não, eles mostraram... Deu pra ver a cara dela. Mas eles mostraram, sei lá, um jornal do dia, alguma coisa assim. E deu pra ver a cara dela. Mostraram pra dizer que... Eles conseguem mandar gente pra dentro e pra fora de uma ilha, eles conseguem informação sobre tudo, mas não não sabem fazer uma edição, né? Uma montagem. Mas como é que ele ia saber o dia que ele ia mostrar pra ela? Aí vamos combinar também que ia ser um mistério, pô, segunda divisão pra caramba, né, cara? É, pois é. Mulher, cara. Pô, é verdade. Vamos pras coisas que importam, cara. Então é o seguinte, estamos terminando a primeira parte do Nerdcast Lost, que tem muita coisa pra falar ainda, então semana que vem você vai escutar a segunda parte com as coisas mais interessantes ainda que vão discutir, ok? Ou não.